Portal do Arrocha. Amor não estava mais por perto. Sinto muito amor. Jurou pra mim que era apenas amizade. E agora vem com esse papo de saudade. Sinto muito amor. Não vai dar, eu tô caindo fora, não tem perdão. Não quero dividir mais sua. É bom, três é demais. Não quero mais, você brincou nunca mais. Te dou a chave do meu coração. Você foi ilusão, uma decepção. Stop pro seu coração. Stop, stop pro seu coração. Get it?